Aracaju, controle Salvador 1-9-8, torre 1-8-6. Aciona 55 no 4, Oceaner 61 no 40. Oceaner 61 no 40, correto, chame para posicionamento. Mantém a proa da rotatória e para ingressar no circuito 218, meia dúzia. A proa da rotatória para ingresso no circuito, torre 118, meia dúzia. Tô em Salvador, o Papá Romeu. Está na proa da rotatória. Reporte na rotatória, Índia November Alpha. Reporte da rotatória, Índia November Alpha. Charlie Índia Tango, solo 1-3, passe 180 e aguarde para ingressar na Papá. Oscar, Oscar Bravo, ingresse na pista, reporte alinhado e pronto, pista no 7. Charlie Índia Tango, fique atento ao Charlie 172 que está ingressando no momento, após o mesmo pode ingressar na Papá. Oscar, até o quilo, desça para 5 mil pés, informa a velocidade indicada. Dono 7. Forma final dono 7, Índia November Alpha. Bom dia, desça para o nível 180, situação para prosseguir na descida, curva à esquerda para o 030. Para 180, esquerda 030, para prosseguir na descida. 389, informa o tráfego, posição de 12 horas, aeronave a 8 milhas, passando nível 170, Mitsubishi. Após 1,5 milhas, 15 milhas, o reassume na Projetap. O 329 pode prosseguir ao nível 1,70. Negativo, 3296, agora já está estabilizado na proa, pode prosseguir para 6 mil pés. 3.45. Beleza, bridge, apeso 16. Belo Horizonte, após prossegue via apeso 16 até Belo Horizonte, após direto Trive e após direto Pirassununga. Controle Salvador 1-19-8, torre 1-8-6, aciona 55-1-1-1-3-9-7. Ok, é, autorizado 360 para São Paulo, Congonha, via Upper Zulu 16, Belo Horizonte, DCC Trive, Trive direto Pirassununga. Decolamos da 1-0 com curva direito, saída da Elmeda, Bridge. Controle 9.8, torre 8.6, transponder 551. Correto, time para posicionamento, gol no 397. Câmara para posicionamento no 397. Seja meu patão, aguarde copy minuto. Bravo, fora da barra, bravo. Oscar Del Quilo, redução para 2209, 220. Salvador, American Niner 80, 711 Raider, push and start. Clear for setup and engine and pushback, report to for taxi, American 980. American push and start engine, American 980. Inicialmente vai manter essa proa 3896 e aguardar o cruzamento do tráfego após ser autorizado para o GTAP. O meu patango na escuta? Confirmar, a notificação venceu já, tem 3 minutos. Peço que entre em contato com a ELS para regularização da notificação. Afirmativo, mas tem que tentar contato com a ELS. Para o controle? Negativo. Oscar Del Quilo, desça para 5.010, redução para 220 nós, é o número 2 na aproximação. Índia November Alpha, autorizado pouso, texto 97, vento no 30 graus, 99. Delta, agora 3 milhas, está na ingressão terminal Léus, chame Léus 1201, se ele estava terminado. Taxiway Hotel, hold short, holding point, and repass ready for crosswind 810. Via direita, a proa. Oi, gente, sou vetor Prodiduna 3896, 2010, reporte estabilizado. Prodiduna 2000, vai repassar estabilizado, tá? 3896. 80, ready for taxi. American 980, confirm souls on board. Say again. Souls on board. We have 164 souls on board. Mark 980, taxi via Juliet Alpha, holding point for runway 10, tower 1186, KNH 1015, good day. Juliet Alpha, holding point 10, 1186, 1015, good day to you, ma'am. Clear to cross runway 10, taxi via Delta and Alpha, hold short, taxiway Juliet, short 07. E libera la pista. Solo, voo 1983 para posicionamento, gente meia. 1983. Aí você que resolve. Vai aguardar passagem de Boeing 757 da American Airlines da retaguarda após iniciar pushback, chame para o táxi 1983. Ok, aguardando então a passagem da América. 10 ou 17? 0, ótimo, meu Deus. Copiado. 3896, Duna, 3896. Duna, então 3896. 3296, será necessário manter aí a velocidade aí até próximo de Duna. Confirmo, manter a velocidade, está apresentando bem. Afirmativo, até próximo de Duna, condições? Afirmativo. Taxi after Boeing 757, American Airlines Boeing 757, on holding point for runway 10, tower 1186, QNH 1015, Shark 07. Passando 5 mil pés, indeciso para 2 mil pés. Mantenha 5 mil pés, aguarde o cruzamento. Mantenha 5 mil, o astro do aqui. Dado, reporte para o regresso. 37. E frequência, Oscar, Oscar Bravo. Oscar, Hotel Kilo, prossiga para 2 mil pés, ajuste no 095. Confirme, Oscar Hotel Kilo foi executado. Oscar Hotel Kilo, desça para 2 mil pés, ajuste no 015, reporte no localizador. 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona 0121, Romeu Papatango. Oscar Hotel Kilo, 2 mil pés. 9 na frequência do controle, mesmo. O Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, seu controle. 1234321, tá me ouvindo bem? Afirmativo, agora sim. Tem uma aeronave falando nessa frequência, Oscar Hotel Kilo. Ok, desça para altitude de 2 mil pés. Entero, desça para 2 mil pés. Você está seguindo o Airbus 320. 2 mil, tá visual a aeronave, Oscar Hotel Kilo. Canacha para Nishitaki. Voo 1983 com 179 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna o Galeão, pronto para o táxi, só informando, transportando o órgão. Confirme. O voo 1983 está com o transporte de órgãos a bordo. Gente, poderia confirmar também o POB, por gentileza? POB de 179, com 3 horas e 50 de autonomia, alternando o Galeão. Como 983, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18.6, ajuste 1095, bom dia. Juliette Alfa, ponto de espera, 786, voo 1983. Paulo Salvador, TAM 3602, para a Copa Informação Lima. Confirmando 3602, chama cópia? Afirmo, Porto Seguro. TAM 3602 para Porto Seguro, nível 300 autorizado, via Peruísque 50. Sem colagem da pistão na zero, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, transição B10. Controle Salvador 1.9.8, torre 1.8.6. Aciona 5513, TAM 3602. Confirmando, saída El, Leda, B10, após B10, Porto Seguro direto. 300, Porto Seguro, agora desce curva direita, acionada a El, Leda, B10, que acerta pelo eixo 50, direto, Porto Seguro, acionado 5513, ciente das frequências 108.6, 1.219, TAM 3602. TAM 3602, correto, chame pronto para o pushback acionamento. Ciente. 2.6, até já. 02, Oceané 6140, poder que equipe de solo para pós táxi de aeronave da Gol, que está agora retaguarda, passar? Iniciar seu pushback, chama para o táxi, Oceané 6140. Alagono 397 para o táxi, também 112, alterna Galeão, autonomia 4 horas e 20. 1397, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1.86, ajuste 1.05, bom dia. Índia e Alfa, no ponto de espera 1.86, 1.05, bom dia. Shark 07 Ronet 30, contact us on all departure and on 119.8. Okay, switching to 119.8. Thank you, good day. Good day. Controle, boa, oh, torre, desculpa, boa, tá 3890. Check 3. Baixa de recado. Livre pouso vindo de 110 graus no Guaraná. Livre pouso, tá 3890. Ciente, mantém o ponto de espera, então, 983. Torre igual 9397, número 2, ponto de espera, pra... Torre ciente. Ciente, 35490, está autorizado. Petrolina, nível 200, decola da 10, curva esquerda, subida Momo, após Momo Albo, após Albo DCT Petrolina, controle 119.8, acione 5512. Autorizado, Petrolina 200, decola da 10, curva esquerda, Momo, após Albo DCT Petrolina, 119.8, controle. Ok, 5512 no transponder e após a posição Momo, a próxima é Albo, Alfa Lima, Bravo Oscar. Após Momo é Alfa. Correto, cotejamento, chame pronto na remota, o trip. Camarão. Pega o Vitor, controle, prossiga. Mantém? Mike, é convido. Reporte 2-0 milha de Salvador, para 5 condições de resorte. Salvador, bom dia, passando a para o Tocu. Oscar, estou aqui, o Cinti, continua a aproximação, eu acho pista livre. Guardando, filho. 896 no solo 32, libera a direita, agilizando, acho no solo 219, Oliveira. 319, Oliveira, tá 3896. Prossiga. Tá vendo, então. 3896, táxi aí, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, tá 3896. Ave. 83, forma transporte ótimo. Eu sei, a aeronave está na final, transporte enfermo, ok? Copio, 983? Negativo. A aeronave que está na final para pouso, transporte de enfermo. Próximo até o quilo com o livre pouso, ao zero, vento de 120 graus, aero menores. É bem importante o ano 7 para agilizar para nós, ao seu Brasil. Ah, agora sim, então base pela direita, chame na final ano 7, o Oscar até o quilo. Base pela direita, resposta na final ano 7, ao seu Brasil. 983, a linha decola, 10, 150 graus, 7 nós, voo 983. A linha decola, voo 983. 5 American, 980 for the backup. Hotel Kilo, após o pouso, qual parte? Pode sim, posso Hotel Kilo, air sign. Ok. TAM 3896 está autorizado, o gate é o 612. Para o 612, TAM 3896. Zona voa mais. Prezado pouso, 17, acerta o teu quilo. Afirmativo, liga o pouso. Prezado pouso, 17, acerta o teu quilo. Afirmativo, chame no ponto de espera com o número 2, Mike Eco Delta. Mantém gol no 397. Gol no 397, eu nem mantei a pressão alta. Aumenta pra tango ali e mantém. Serra Bravo, Ford, Fox. 5490. Da Trip com 47 BOB, autonomia de 5 horas, alterna Serra Bravo, Ford, Fox. O trip 5490. Continue táxi pelo pátio, Juliette e reporte na Alfa, antes da Índia. O táxi pelo pátio, a Juliette vai formar na Índia, 5490. Estamos fazendo boa tarde, jogo no 260, essa é a identificação, chegada a mar, direto pro da posição ETAP, descida até o nível de voo 050. Chegada a mar, direto pro ETAP, para o voo 0, voo 1290. Oxigênio 1140 com 5 59 a bordo, 1340 com a Tânia Aracaju. Decolar 20 sem graus, são 7 noites. Deve decolar de voo no 397. A minha torre, 1186, o ajuste é 1015. 1086, obrigado. O trip 5490 ingresse agora na Alfa e mantenha a posição antes da Taxi Índia. O senhor vai ser ultrapassado pelo Airbus da Oceania devido à performance. O perfil de saída é o mesmo, ok? Ok, pode manter a posição na da presente e aí siga o Oceania. Ok, no ponto de espera, chame a torre 1186, o trip 5490 e o ajuste é 1015, boa viagem. Décima 8. Olá, décima 8. 2-1-2, vou descer na M140.0.0.10. Alinhar e manter M140. Ali, mantém, 1040. O 3-5-4-9-0 tá livre, continue o táxi em frente. Enquanto espera, chame a torre. Cidade Alfa, fala 3-9-0, igual no 397. Azul 4207, a sua identificação, a chegada é a bom, se desse mantém o nível de voo 070. Faça controle. Ninguém prossiga, solo. Direto rotatória, mantendo 1500, ajuste no 095, reporte Paris. Corrigindo, comandante, vai prosseguir via corredores e reportar Paris, tá? 40, ingressar no litoral, chama o controle em 198. Delta. Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, controle, Manati, 500 pés. Ok, posso dar SD 1500 direto Manati? Inicialmente 500 pés, aguardando autorização para 1500, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 1 milha, mantendo 1000 pés, é um papo para 28 alto. Mantendo inicialmente 500 pés, aguardando instruções, Mike Eco Delta. Sim, Mike. Controle de Salvador, Romeu Papatângulo, através do farol de Itapuã, a 1 no 1000 pés. Gente, Romeu Papatângulo, 1000 pés no corredor Axé, reposta da barra. Romeu Papatângulo, reportará no farol da barra. E já o coronel está sendo vestido em Itapuã, Mike Eco Delta. Ciente, Mike Eco Delta. Centro Recife agora, 125, décima 1, na alterna 3325. Controle. Confirme, por favor. 1983, centro Recife agora, 125, décima 1, na alterna 3325, está autorizado direto BDEP pelo centro. Gente, obrigado, 251, aprovando BDEP. O trip 5490 tenta o estilo do Airbus, decolar da frente, autorizado a decolagem 110 com 10. É autorizado a decolagem, passa na frente. Quilo Romeu, acho que eu confio em PLB. Sim. Papa Romeu, Mike.